Revendedora de motos Yamaha, está esperando o quê? Venha e confira nossos planos de consórcios das motos Yamaha, YBR, Neo e XTZ. Também dispomos de oficina com serviços mecânicos para motos de todas as marcas e modelo, com uma ampla variedade de peças e acessórios para motos. Lembramos ainda que estamos com mecânica especializada e autopeças em geral. Damos garantia para a sua moto. A revendedora de motos Yamaha está localizada Avenida 7 de Setembro, número 670. Ou entre em contato através do telefone 454-1290 e fale com Expedito Lourenço na revendedora de motos Yamaha. Visite-nos, revendedora de motos Yamaha.